estou entrando no recinto do seu lar, pela Rádio Grande Lago, na frequência de 580 kHz. Reflexão, pensamentos que edificam. Pratique os desafios, seja generoso, seja bom, e tudo andará bem. Jorge Livraga. Uma emissora sintonizada com os assuntos da região. 7:57, 23 graus. Agora, pela Rádio Grande Lago, Vida ao Seu Lar. Um programa sobre responsabilidade da Igreja do Evangelho Quadrangular. Chegando a levar uma palavra de fé, uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Estou entrando no recinto do seu lar, pela Rádio Grande Lago, na frequência de 580 kHz. Nesta manhã, nós vamos atender aqui a Nelson, aqui da Baixada Amarela. Ela ligou para mim de manhã, está pedindo para tocar caneta de ouro. Ela está oferecendo para a família e reside em Foz do Iguaçu e o Felipe Pioné, que reside aí em Marechal Cândido Rangel. E pede oração também, que anda com vários problemas de saúde. Então, que é isso, né? Nós vamos atender muito rápido. Vamos aqui tocar então, caneta de ouro. bonita faixa musical intitulada Caneta de Ouro. Pois bem, prosseguir. Quando eu quero enviar meu abraço aqui aos aniversariantes, os aniversariantes aqui do dia 16.